Devido à pandemia do novo coronavírus e em cumprimento ao decreto do governador do estado, desde o último dia 18, a empresa de transportes coletivo Caturani não está mais trabalhando na cidade de Gaspar. Após uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira, dia 1º de abril, a única saída da Caturani foi dispensar todos os funcionários para que eles possam sacar o FGTS e passar os próximos meses com o seguro-desemprego. O documento oficial pedindo a rescisão do contrato já foi protocolado na Prefeitura Municipal. Givanildo Quintino, gerente da empresa Caturani, nos dá mais detalhes desta informação. Bom, Gil, diante do que vem acontecendo no cenário global, Gaspar foi atingido e de forma bastante significativa no que diz respeito, então, às suas atividades econômicas. Sabido aí que a gente está cumprindo decretos oriundos do governo do estado e é importante que o pessoal tenha os cuidados necessários, né, para não contrair esse vírus. Porém, isso reflete em outras situações, como o caso da empresa coletiva Caturani. Sem poder operar desde o dia 18 de março, a gente chegou numa situação onde a gente não faz o transporte público, consequentemente a nossa única arrecadação é a tarifa. Não obtendo tarifa, a gente não tem como honrar nossos compromissos financeiros. E o principal deles seria hoje o pagamento do salário dos funcionários. Veja que esse pessoal precisa se alimentar, precisa se medicar e o mínimo que a gente espera é conseguir cumprir com essa obrigação. Sendo assim, a gente foi surpreendido por uma nova renovação de decreto, né, um novo decreto aí que prorroga por mais dias parados, então a empresa ela não vê outra possibilidade de fazer esse pagamento buscando recurso em outro meio. Né? A gente já opera aí com bastante dificuldade o transporte, já precisamos aí fazer empréstimo no final de ano para pagar 13º e férias aos funcionários. Então, para contemplar este pagamento, a gente fez algumas reuniões com a prefeitura no sentido de nos ajudar a buscar uma solução plausível, porém a prefeitura também está seguindo as determinações dos decretos do governo do estado e o foco principal hoje é voltar os recursos para a saúde e a empresa entende que isso é necessário e que tem que ser feito desta forma sim. Então, para que a gente possa honrar nossos compromissos, optamos pela demissão dos nossos funcionários, algo que foi tomado diante de uma reunião junto a eles, que foi decidido juntamente com os funcionários, e isso trará o seguinte benefício ou a seguinte tranquilidade aos nossos funcionários. Eles terão, a partir daí, a possibilidade de sacar o fundo de garantia, a partir daí receber as parcelas do seguro-desemprego, e a empresa vai buscar recursos para pagar a rescisão desses parceladamente, né? Então foi isso que a gente ofereceu aos funcionários, é o que a gente tinha condições de fazer no momento e foi o que todos aceitaram unanimemente. Então a gente espera sim que isso passe logo, a gente torce para que se encontre a cura logo para isso, a gente reza para que a economia volte a prosperar e quero deixar claro aqui para a população gasparense que a empresa não está abandonando o município, a empresa não está saindo do município. Isso foi uma atitude que a gente tomou em conjunto com os funcionários para que eles tenham uma fonte de renda, para que eles possam conseguir adquirir alimentos para si e para suas famílias. Então, tão logo haja a retomada do transporte, a retomada gradativa aí das atividades das indústrias, então, dentro dessa gradatividade, a gente também vai retornando de forma gradativa, chamando de volta esse pessoal de forma gradativa e operando dentro do município de Gaspar, logicamente, aí, em conjunto com a prefeitura, no estudo das linhas iniciais que têm que ser feitas, dentro de uma demanda de passageiros nova que vai existir, né? Então é tudo uma coisa ainda que tem novidade, que será avaliado em conjunto com a Diretoria de Transporte Coletivo. Paralelo a isso, a gente também quer deixar aí a população tranquila no que diz respeito ao saldo dos cartões de bilhetagem eletrônica. O pessoal que adquiriu crédito aí ultimamente ou que tem saldo de crédito nos cartões de bilhetagem eletrônica, que esse saldo ele não vai perder a sua validade, que ele vai ter a sua utilidade. Então, logo a retomada do transporte aconteça, vão poder estar usando esses cartões normalmente. Mesmo até porque isso está garantido, né? Como foi já acordado em outros contratos com a prefeitura, da mesma forma como a empresa assumiu esse crédito da antiga autoviação do Vale, se porventura lá na frente, numa eventual licitação, uma outra empresa ganhar essa licitação, essa nova concessionária, então, vai estar assumindo também esses créditos da nuvem que estão nos cartões de bilhetagem eletrônica. Então, isso aí também é algo que o pessoal pode ficar tranquilo quanto a isso. No mais, a gente espera que isso se resolva o mais breve possível, que tenhamos aí um fator positivo a partir desse recesso, né? Então, logo o pessoal volte às suas atividades, a gente também espera estar voltando junto aí. Palavras de Givanildo Quintino, gerente da empresa de transportes coletivo Caturani, falando sobre a rescisão de contrato de prestação de serviço com a Prefeitura de Gaspar e sobre a demissão de todos os funcionários da empresa na tarde desta quarta-feira, dia 1º de abril. Do Departamento de Jornalismo, Gil Dias para a Rádio Sentinela.